graças a Deus, ele está liberto das drogas. E eu quero dizer também para todas as mães que têm filho na droga, vício, no mundo, que não desista. Persista na fé, porque eu não desisti. Há 12 anos eu lutei por isso e eu confiei em Jesus e eu consegui a graça. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Deus abençoe. Um abraço a Jandaia do Sul, Rádio Aquários. Eu quero mandar um abraço também, eu falei esses dias, com o Salgueiro, Rádio Asa Branca. E fico feliz de saber que também a Hora da Misericórdia, de manhã, indiscutível, e a Hora da Misericórdia também, muita gente acompanha. O mesmo acontece com a voz piadense, Piedadense. É um nome meio complicado, mas é Piedade dos Gerais, Minas Gerais. Deus abençoe, viu, povo de Deus? Aos poucos, nós vamos nos rendendo ao coração de Jesus, ao seu coração misericordioso. Hoje é dia que o padre dá a bênção da água para você aspergir, não é? Toda primeira sexta-feira do mês eu faço isso. Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem me iluminar e nova vida me dá. Preenche todo o meu ser. Em ti vou me abandonar. Vem me alimentar e nova vida me dá. Invade o meu coração. Em ti eu vou caminhar. Sempre quis ouvir tua voz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé não estava com os outros discípulos quando Jesus apareceu. Eles disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes replicou: se não vir em suas mãos o sinal dos pregos, e não puser ali o meu dedo, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo, vê minhas mãos. Põe tua mão em meu lado, não sejas incrédulo, mas seja um homem de fé. Creste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomé, eu comecei o programa falando dele. Não é incrédulo, porque ele termina dizendo: meu Senhor e meu Deus. Ninguém até então tinha dito isso: meu Senhor e meu Deus. Tomé é uma pessoa, um discípulo, que representa todos nós, que às vezes titubeamos na fé. Precisamos de clareza interior. Você não precisa, às vezes, clarear suas ideias, ter clareza da fé. Tomé representa exatamente isso, essa necessidade que temos de certezas. Tomé experimenta a sua incerteza na dor, na dúvida. Lembremos que Tomé é aquele que, depois de fazer um processo de conversão, reconhece que Jesus é o Mestre. Tomé é aquele que, de incrédulo, se torna e resume numa frase tudo o que um discípulo precisa dizer: meu Senhor e meu Deus. E é exatamente por isso que nós vamos agora dizer: Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. E a primeira sexta-feira do mês, vamos juntos dizer: Senhor, minha casa te pertence, meu trabalho te pertence. Sagrado Coração de Jesus, eu te consagro o mês de julho. Eu te consagro cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana. Sagrado Coração de Jesus, na minha casa sois o Rei. Sagrado Coração de Jesus, no meu trabalho sois o Rei. Senhor, abençoai cada casa, cada cômodo, o quarto do casal, o quarto dos filhos. Abençoai a cozinha e cada um. Padre, eu não estou em casa. E teu pensamento não pode estar? Pensa lá na tua casa. Entra pela porta e diga: Senhor, eu te consagro esse espaço, eu te consagro a dispensa, eu te consagro o banheiro, te consagro o quintal, eu te consagro os animais que estão lá, eu te consagro a minha família, eu te consagro cada peça da minha casa. Sagrado Coração de Jesus, a tome no seu coração. Fique com ela, proteja do assalto, do perigo, da violência, da bala perdida. Afaste a enfermidade, afaste a desunião. Jesus, eu confio em vós. Pegue a água, segure na mão. Depois você vai aspergir dentro de casa. Abençoai, Senhor, essa água pela efusão do Espírito Santo. Que essa água aspergida, tomada, santifique o meu lar. Que o Senhor coloque teus anjos dentro de minha casa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.